pá, para Salvador. Golfo, Mike, Exo Rei, prossiga. O Golfo Mike 6-7-0-4-1000, uma aplicação foi escutada 075, mas solicito com o sinal 070, Golfo Mike 3. Cliente autorizado 070, acione o código 0133, o Golf Mike X-Ray, aguarde contato radar. 0133, Golf Mike X-Ray. Controle Salvador, boa noite, com 776, informação Victor. Sony, identificação, vigilância, desça 050, chegada a Mari. Mari 050, 776. Da 3897 decolou agora aos 35-119-8 ao controle, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 3897. Você também. Salvador, boa noite, é o da 3897. 3897, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Sinal de voar direto da EL? Da EL, positivo. Graças, valeu, direto 3897. Salvador, muito boa noite ao Força Aérea 2733, Victor, pode gritar. Força Aérea 2733, Natal 090, copia? Copia, 33. Autorizado, Natal 090, via Golf 677. Decola 10, a curva é à esquerda na saída Conde. O controle opera em 1998 e o transponder é 0263, cotejo. Autorizado, Natal 090, via Golf 677, decolada 10, curva à esquerda, saída Conde. 1998 é o transponder 02, ou 1998 é o controle, 0263 é o transponder 2733. Correto, Força Aérea 2733, no passo militar já está pronto para acionamento? Afirmativo, está pronto. Autorizado o acionamento e para o táxi irá chamar a torre na frequência de 1186, me confirme o POB. Estacionamento no 567, pushback, acionamento, posição 4. Autorizado, 04, sanitário. Chama na tarde, 0-1, Golf Mike X-Ray, descida. Ei, desça e mantenha 2000, ajuste no 0-1-1, Golf Mike X-Ray. 2001 no Golf Black Strike. No 03, aguarde. Aguardando. Confirmando o gol no 567, chamou para o push? Iniciando 567. Eu não entendi, confirme? Iniciando. Ok, gente. 1273, temos um bug da companhia que já está iniciando 04 e após o mesmo iremos autorizar. Salvador, boa noite, 2733, acionado para o SAC. 2733, autorizado até o hotel, reporta para o cruzamento da 1027. Autorizado até o hotel, reportarei atenção decolar a partir da interseção 2733. Gente, reporte quando pronto, por gentileza. Reportarei 33. Tá bom. Confirmando, 1978. 1978. Autorizado táxi India e Alfa, ponto espera torre no 861 no 567. India e Alfa 1861, 567. 1273, observando o banho da Gol Retaguarda, tem livre, se tiver questionamento, chame táxi. Está livre, reportar o táxi, Gol no 273. Boa noite, com 567, ponto espera da 1-0. 567, autorizado a linha de decolar pista 10, o vento é de 100 graus com 13 nós. A linha de decola na 1-0, voo no 567. Passa nível 150, Recife, em 133.25, boa noite. 133.25.3897. Pastor 17, controle. Pastor 17, 63 milhas de Salvador. Serviço radar encerrado, mantenha 050. Time controle Aracaju, frequência 120, decimal 3, boa noite. Rio 050, bom, nosso 776. 776, prossiga para 3000, altímetro no 0, no 1, no Via Mare. 3000, Via Mare, 1011, 776. Trip 5241, no Confins 400, copia? Copia, Confins 400, Trip 5241. Autorizado Confins 400, decola da 10 curva direita, saída da Euleda após Leda Bridge. Após intercepta, é o Pêndulo 16. O controle, opere 1998, transponder 5071, Cotese. Gente, autorizado nível 400, após decolagem pela 10 curva direita, saída Leda após Bridge, Pêndulo 16, transponder 5071 e controle 1198. Confirmando a saída da El, Leda Bridge. Confirmo, da El, Leda Bridge. Correto, quando pronto, só me impulsionar em questionamento, confirme, está no passe 3. Afirmo, passe 3, posição 6. Copiado. Para pushback questionamento, gol 9940, gate 7. Autorizado, 07. Vamos lá. Para o táxi, gol 273, com 175 a bordo, 3 horas e 29 de autonomia, alternando o caminho. Autorizada táxi, a India Alpha, ponto espera quando pronto, chama a torre no 186, gol no 273. India Alpha, quando pronto, 786, gol no 273. Boa noite, controle, gol no 567. Gol no 567, boa noite, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Conforme a saída, 567. Salvador, gol no 273, ponto espera pronto. No 273, mantém o ponto espera e aguarde. Mantém, ponto espera, gol no 273. Passando externo, baixa checado, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, Golf Mike X-Ray. Bono 940, solo. Por gentileza, stand-by no transponder. E estamos recebendo aqui indicação do transponder do senhor. Ok, gente, então... deu uma secada no equipamento. Estamos só aguardando aqui... que ainda estamos recebendo. Calisa Mirador Visual, Comando Zero, 776. Eri, passou o voo na torre 118-612. 118-612. 273, pronto? Pronto, no 273. Mantém pista 10, gol no 273. Mantém a 10, gol no 273. Tá aí? Golf Mike X-Ray no solo agora, aos 4-9. Livra direita solo no 2-1 decimal 9. Livra direita no 2-1-9, Golf Mike X-Ray, boa noite. Boa. Oi, Salvador, uma boa noite, bom 776, uma mira de externo, baixou e travou. Bono 776, muito boa noite. Continue a aproximação, informa o tráfego da companhia alinhando para decolagem. Aguardando pista livre. Sim, 776. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, boa noite, vai prosseguir para o pátio 3, confirme. Afirmo. Autorizado, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Golf Mike X-Ray. Salvador, muito boa noite, 2733, agora não. Informa a tarde, então, com tráfego nacional, tá pronto. Gente, 2733, após o pouso da aeronave nacional, alinha e mantém pista 10. Ok, após a passagem da aeronave, alinha e mantém pista 10-2733. 1776, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, 776. 1273, decolou 50, 119-8 é o controle. 198-273. Oi, boa noite, Bono 940, ponte espera pronto. Bono 940, mantém o ponto, espera e aguarde, boa noite. Boa noite, mantém. Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Tokin. Decola 10, curva direita, saída da Euleda, Bidev. O controle opera em 1998. Transponder 5074, coteje. 3-2-0-1-50, correto, condutor pronto. Chame para o estacionamento no 09. Solo 3197. 3197, prossiga. Ele é com programa nível 320. 32, irei coordenar com o centro. 320, irei coordenar com o centro. Obrigado. 52, livre à direita, solo no 21 decimal 9. Livrão 219. Salvador, boa noite, como 776, livrou nossa escuta. Livrou o táxi Alfa aqui no pátio 3, chame na saída do pátio 3, 1776. Confirme, por favor. 1776, ingressa via Alfa, vai dar passagem ao Caravan da Força Aérea na Taxiway Delta. É, corrigindo, o tráfego, desconsidere o tráfego para decolar a partir da interseção, ingressa via Alfa, Kilo, Pátio 3. Portão previsto é o 01 no Pátio 1, no Pátio 3 é apenas para trânsito, ok? Vai reportar na saída do Pátio 3, o gol no 776. Alfa, Kilo, Pátio 3, para o gate 0776, reporta na saída do Pátio 3. Afirmativo. Bono 940, ali mantém pista 10. Alemão, 41, pronto para pushback acionamento, bate 3. Afirmativo, trip 5241. Aguarde para o push, ok? Que hora lá vem um bang da Gol que vai taxiar no PAT 3. Sua cauda, aguarde. Sente na guarda, 5241. 3197, reautorizado. Reautorizado o 320. Muito obrigado. Autorizado nível 320. 2733, decolou 54, 119,8 controle. 198, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Força Aérea 2733, após a decolagem pista no zero, saída concha. 33, contato radar vigilância, se mantenha 090, vigilância. 090, vigilância, 2733. Bolo 940, só para informação, quando o senhor chegar em Guarulhos, por gentileza, cheque com a manutenção do seu transponder, que o tempo que o senhor copiou, a gente recebendo do, ficou recebendo aqui na repetidora o seu transponder acionado, tá ok? Fazendo uma ida Gol no Pátio 3, sem livre para o seback acionamento, chamei táxi. Avião chamar a táxi, de, o 35241. Bolo 776, vai prosseguir táxi para o portão 01. Criança para o ano, faz aqui mesmo. Três, passa 150, chama centro no Recife em 13325. Boa noite. 3325, boa noite. Salvador, está em 3197, vou chegar com acionamento. Autorizado, 3197, chame táxi. Vou chamar para o táxi, está em 3197. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1940, decola cruza 1500, Dael. Controle, confirme. Gol 1940, decola Dael, cruza 2000 pés. Ciente, 1940 da Gol, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. 1940, ciente, nível 360, autorizado. Afirmo. Gonçalo Salvador, é o 35241, pronto para ataque. POB 56, alterna Galeão, 3 horas e 46 de autonomia. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, ponto espera quando pronto, chama a torre no 86, trip 5241. Afirme Juliette Alfa, torre 1, 18.6, 5241. Controle Salvador, Jet 5890. Da Webjet, prossiga. Tentamos o contato 1935, não recebemos. Perdemos também o contato com o centro. Estamos mantendo o nível 170 para prosseguir na descida. 18 milhas para a Mari. Ok, ciente. Acendo identificação, desça para 3000 PS com 1012. Chegada a Mari, sintonize o ATIS 1275, que lá está dizendo que o controle aparece 119.8. Estamos em 119.8, baixando para, queria confirmar, 3 ou 2 mil? Para 3 mil pés com 1012, 5810. 3 mil com 1012. O voo no 884 estabilizou no ILS-XC. Ciente, passou do 1 completo ILS, torre 1 no 8, decimal 612, boa noite, 1804. 3612, o voo no 884. 1884. 1884. 2 milhas cisterna, estabilizado. Se na aproximação, aguardando pista livre, gol no 884. Aguardando, gol no 884. Controle Salvador, boa noite, é o TRIP 5218. Correto, 5218 da TRIP, ação de identificação, desça para 4000, ajustado no 012.